Senhor, eu sei que tu me sondas. Diga isso para ele, o seu coração aberto. Sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conhece meus pensamentos. É deitado que é andando, sabe todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Diga mesmo. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Verdade, Senhor Deus. Nós sabemos, Pai, que não existe nada oculto aos teus olhos. O Senhor, meu Deus, nos sonda e nos conhece, ó Deus. O Senhor, meu Deus, sabe, Pai querido, de tudo, Senhor, que há no nosso coração. Antes mesmo de falarmos qualquer coisa, o Senhor já sabe, meu Deus, aquilo que vamos falar. Pois o Senhor é Deus, é soberano. E por esse motivo, Senhor, nós oramos pedindo ao Senhor que venha nos purificar completamente. Oh, meu Deus, às vezes tentamos, meu Pai, até mesmo agir de maneira para agradar ao homem, para sermos, meu Deus, aos olhos de alguém agradáveis, Senhor. E nem percebemos que para agradar alguém, às vezes desagradamos a Ti. Entristecemos o Senhor. Oh, meu Deus, e a nossa vitória, ela vem de Ti, Senhor. A nossa bênção vem do Senhor. Nós sabemos sim que o Senhor pode usar alguém. Mas não é aquele alguém que vai nos abençoar. É o Senhor, meu Deus, que vai fazer. E por isso, Senhor, neste momento nós oramos, colocando a nossa vida diante de Ti, e pedimos ao Senhor, Pai, que nos tome nesse momento, que o Senhor nos purifique neste momento, santifica, ó Deus, o coração desta pessoa. Oh, Espírito Santo, queremos o Senhor. Fala mesmo, meu irmão, com Deus. Ele te sonda, Ele te conhece. Seja bom aos olhos do Senhor, em nome de Jesus, canta Ele. Cante no refrão. Senhor, eu sei que tu me sonda. Senhor, eu sei que tu me sonda. Senhor, eu sei que tu me sonda. Eu sei que tu me sondas. Diga pra ele. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sonda. É verdade, Senhor. O Senhor nos sonda mesmo. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe exatamente do nosso coração, dos nossos pensamentos. O Senhor é aquele que conhece, meu Deus, todas as coisas. Por isso, assim, Pai querido, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que nos purifique completamente. Santifica, meu Deus, o coração do teu povo. Lava, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, para a tua glória. Oh, meu Deus, é a nossa oração até este momento, Senhor. Neste momento, meu Deus, eu apresento a ti, Senhor, a família, Senhor, de todos, Pai, que aqui estão. Aqui no teu altar, meu Deus, se encontra esta casinha que durante semanas, meu Pai, de oração, foram apresentadas a ti. Meu Deus, esta casinha representa a casa, a família desta pessoa. E eu oro neste momento pedindo ao Senhor que venha manifestar do teu poder, da tua unção, e trazer à existência, meu Deus, aquilo que ainda não existe. Pai, assim como a terra era sem forma e vazia, e o Senhor deu forma à terra, o Senhor, meu Deus, criou todas as coisas através da tua palavra. Meu Deus, que seja assim nesta família. Oh, meu Deus, que haja amor, que haja, meu Deus, união, que haja paz, que haja salvação, libertação, que haja alegria, prosperidade, saúde, meu Deus, no lar desta pessoa. Meu Deus, libera o teu poder, Senhor, para agir em favor, meu Pai, desta família, para agir em favor do casamento desta pessoa. Ah, meu Deus, existem lares, meu Deus, que têm sido saqueados pelo inimigo, lares que o diabo tem invadido, meu Deus, com contendas, meu Pai, com enfermidades, miséria. Oh, meu Deus, entra agora nesta casa, opera, meu Deus, neste momento, Senhor, libertando esta família, trazendo, meu Deus, a existência, meu Pai, aquilo que ainda não existe. Oh, meu Deus, eu te apresento todas estas famílias a ti. Eu invoco, meu Deus, o teu poder sobre a casa desta pessoa, sobre esta família, e em teu nome, Senhor, eu repreendo todas as investidas do inimigo, todo o mal que entrou no casamento, a frieza, a incompatibilidade, a doença que entrou na vida desta pessoa, a miséria que tem envolvido este lar. Eu repreendo todas as investidas do inimigo, e eu digo que saia desta casa, que saia desta família, em nome de Jesus, e que haja paz, meu Deus, que haja saúde, meu Deus, que haja prosperidade, salvação, meu Pai. Oh, Senhor, que o teu amor, meu Deus, que a união, Senhor, em nome de Jesus, venha fazer parte desta família. Pai, nós abençoamos cada lar, nós abençoamos, meu Deus, cada casa, nós abençoamos, Senhor, em teu nome, cada família, e declaramos para tua glória que esta família pertence a ti, em nome de Jesus. Diga assim: meu Deus, eu creio e tomo posse desta bênção para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém? Sente um pouquinho, amados, por gentileza. Guarda no seu coração a palavra de Deus que você ouviu. E ande nesta palavra. Seja bom aos olhos do Senhor, que Ele vai te honrar cada vez mais. Amém?